tirarme Jesús do madeiro e envolver no lençóis, descer o monte Caveira numa triste procissão, descer o monte Caveira numa triste procissão, levaram Jesus ao sepulcro no último ato do dia, serraram-no sob a montanha numa triste tumba fria, serraram-no sob a montanha numa triste tumba fria. O silêncio de 3 dias quebrado foi por Maria, e a porta do túmulo jazia cheia de tristeza e dor. A Jesus não avistou, o túmulo estava vazio, aos pés de um moço caiu e a todo peito gritou: Senhor, onde puseste o Rabi? Pensando ser o hortelão, e o moço em mansidão lhe respondia: Maria Madalena, oh, não temas, eis-me aqui. E o moço em mansidão lhe respondia: Maria Madalena, oh, não temas, eis-me aqui. Ela voltando-se disse: Rabuni, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena não conteve a alegria e o amor que encheu seu coração. Saiu pelo mundo anunciando o que viu: Jesus ressuscitou, o seu túmulo está vazio. Saiu pelo mundo anunciando o que viu: Jesus ressuscitou, o seu túmulo está vazio.